Essa que é mais uma pra sofrer com barão. Chama, bebê. Fala de barão. Sabe quanto tempo não te vejo? Cada vez você mais longe, mas eu gosto de você. Por quê? Portal do La Rocha. Sabe, eu pensei que fosse fácil entender seu jeito frágil de se dar sem receber. Talismã, como é doce essa rotina e acordar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você era o meu divã. Nosso amor não tem segredo. Nós dois e joga fora o nosso medo. Vai, saudade, diz pra ela, diz pra ela aparecer. Vai, saudade, vê se troca a minha solidão por ela. Pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele, pra ele. Não chore por ele. Olha pra mim, é você. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Chore por ele, chore pelo barão. Nenhuma carta pra lembrar, nem um anjo pra me ajudar. Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber. Falei, eu falei pra você. sou só.